DJ Pizza, o mago de São Paulo. Eu vou ter que te demonstrar os quatro sinais que vai fazer eu gamar. Promete que você me satisfaz, que eu te deixo com gostinho de amor, eu quero mais. Promete que você me satisfaz, que eu te deixo com gostinho de amor, eu quero mais. Me mostra que você é capaz, que eu te deixo com gosto de amor, eu quero mais. Que você me satisfaz, que eu te deixo com gostinho de amor, eu quero mais. Promete que você me satisfaz, que eu te deixo com gostinho de amor, eu quero mais. Me mostra que você é capaz, que eu te deixo